Olá, eu sou Ricardo Vilas e trago para você o disco do dia. A cada dia da semana, o disco que vale a pena conferir. Amigo, amiga que nos prestigia, o disco do dia de hoje traz o segundo de uma série de dois programas dedicados ao lançamento fonográfico de um novo artista, o autor, compositor e violonista Gabriel Rocha e seu álbum Choro de Mar. Começamos com a música Manhã de Querer, de autoria do artista, como todas as músicas do álbum. Choro de Mar, de Gabriel Rocha, é um disco de estreia, um disco autoral, com uma consistência musical rara para um primeiro trabalho. Ele é banhado num clima suave e envolvente, pós-bossa nova, porém com uma referência forte, mas não passeísta, na estética bossa novista, a começar pela interpretação vocal do artista. O disco traz ainda melodias e caminhos harmônicos inspirados, que com frequência fogem do lugar comum. Confira em Aurora, mais uma do Gabriel, como todas as outras do disco. Morena que tem no gingado o balanço do mar, que faz a gente se deter pelo seu caminhar. Morena, ainda não acredito, fisgou meu anzol. No nome ela traz o nascente do sol. O azul desse mar, por onde ela passa, ela deixa seu cheiro no ar. Morena, seu corpo se exala em sabor tropical. É feito viagem às Índias, seu beijo de sal, cravo, canela e hortelã. Bem produzido por Robertinho Brant, que também assina os arranjos. Bem tocado pelos músicos Lincoln Shabe na bateria, Tata Spala violão e guitarra, Enéa Xavier no baixo, Ricardo Fiuza e César Santos nos teclados, para citar apenas esses músicos de base. E bem cantado pelo Gabriel, mas também por três convidados especiais, como Beto Guedes, na música título Choro de Mar. E morena lhora tanto quando boia a navegar. Morenita consolhanto, Lenarios Cassiuma. E morena llora tanto quando boia navegar. Morenita consolhanto, Lenarios Cassiuma. Depois de você, mais uma do Gabriel Rocha, aqui com a participação de Marcela Mangabeira. Depois de você, a vida é um navio que vai sem destino e sem cais. Depois de você, a vida é segredo. Se revela jamais.